1888, completa final, chame a torre 1-18 decimal 95. 1895, 1-18-88. Whisky uniforme, nível de colagem de pistão no 7, vento 140 graus, 1-09. Na Lima, tem cabeceira no zero. A Lima tem, ficou 221. Tipo 5221, autorizada a linha e decolar, pistão no zero, vento no 40 graus, 109. A linha de decolar, o 5221. 1-1888, frequência torre, 1-18 decimal 95. Desculpa, cara. Salvador, 1-1888, bom dia, uma milha de estela, passando travado. 1-1888, bom dia, continua aproximação, rodando pista livre, ajuste no 08. Rodando pista livre, 1018, bom, 888. Esquente uniforme, decolador 29, controle 120, decimal 8. Semana 120, decimal 8, esquente uniforme, bom dia, senhor. Dia, esquente uniforme. Batango, Whisky, Yankee Uniforme, sua parada nível voo 200, saída Arbor, reporta passando nível 150. Confirma autorizado até? Sou para o nível 400, saída da Eule da Bridge, reporta passando nível 150. Até o 400, chamará cruzando 150, Whisky, Yankee Uniforme. Com 605, sou 130 para o 360. 221, decolador 30, controle 120, décimo 8. 208. Controle Salvador, trip 5221. E 5221, sou para o nível de voo 200, saída Arbor, reporta passando nível de voo 150. 200 na Abo, reporta 150. 5221 ciente. Decola da 10, curva direita, controle 120 decimal 8, aciona 5057, coteja. 360, autorizado, uniforme Zulu 16, da Eulia da Bridge, decola da 10, curva direita, 1208, 5057. Cotejamento correto, chama para inspecionamento. Chamaremos, obrigado. Mike Echo Delta, confio o seu aumento. 02, altímetro 108, livre táxi, chame antes da intersecção para o cruzamento. Posso ter reporte de intersecção alta para ingressão no 7? Gente, 171 a bordo, altímetro 108, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1895, bom voo. Índia Alfa, 295, boa. É 7 da rádio. Paulo, Salvador, bom dia, gol 1888, livrando na sua escuta. Já cruzou 110, senhor. 1-1-0. Cliente, reporte passando 150, isso tem aquele informe. Chamará cruzando 150, isso tem aquele informe. Doutor Salvador, bom dia, gol 1982, gol 1982, informe Salvador, para não radar, Você para o nível de voo 050, autorizada a chegada Mari. Você possa passando a posição Mari ou atingindo 050. Para 050, você passará atingindo ou passando a Mari. Magico Delta, Lima, take up 017. Vai dar passagem ao tráfego da Força Aérea, que vai ingressar via Delta, após segue o mesmo via Alfa e reportante da Juliette. Vai dar passagem ao Força Aérea, reportante da Juliette, 1882. Vai cruzar o 150, Whisky Yankee Uniforme. Papatango, Whisky Yankee Uniforme, chama o Centro Recife, frequência 125-1. Camarão 251, um bom dia, bom trabalho. Decimal 95, bom voo. Mangueco Delta, autorizado a colagem de pressão no 7, vento 110 graus, 109. Meia 729, autorizado a alinhar e decolar pressão no 0, vento 110 graus, 109. E 5201, Delta, decolado aos 35, controle 120, decimal 8. Controle 120, decimal 8, Delta. Antes da Juliette, 1882. Juliette, portão meia dúzia. Meia dúzia, 1882. Juliette, Bravo Delta, utilizando táxi, vem em sessão, reporte para cruzamento da 17. Mike Eco Delta, mantém as condições visuais no meu pé, vou direto para Manati, repórter da 20ª milha. Poderia confirmar para o Delta? Mantém as condições visuais no meu pé, vou direto para Manati, repórter da 20ª milha. Entendeu, mantém mil pés, apura direto para Manati, confirma. Afirmativo, repórter na 20ª milha, Mike Eco Delta. Delta, controle web 76729, bom dia. Webjet 6729, sul para o nível de voo 360, saída da El Leda e Leão, reporta passando nível 150. Da El Leda, sobre o 360, reporta 150. Poderia curvar direito, voa Leda? Tendo perfil de saída, web 6729. Mantendo. A senhora falou após da El Leda Bridge. É da El Leda após Ilhéus, confi. Dael, Leda e Elge. Gente, mensagem 29. Mensagem 29, correção. Dael, Leda, Bridge. Corrigindo. após Leda Bridge. Tá, é o Leda Bridge. O Gol 1982 reporta posição ETAP ou atingindo nível 050. Bom dia, T3859, gente da Lima, pronto, Cópia, Curitiba. 3859, autorizado Curitiba, nível 360, via Perzulu 21. Saída Arbor, transição é essa, decola da 10 curva direita, controle 120 decimal 8, aciona 5042, coteja. BMS-729, mantém o perfil da saída, reporta passando o nível 150. Rodeão 06, mantém as condições visuais, reporta o torcedor. PI-5414. Autorizada a chegada Mari, desça para o nível de voo 060, confirmador para não radar, reporta passando a posição para bordo. Autorizado para 060, reportará para o para bordo, no ambiente da chegada Mari. Dizendo 050, voo no 982 a... Ou 1982, desça para 2000 pés, o ajuste 1018, reporta, correção, autorizado a sinal ILS, reporta estabilizado. 2022, reportará estabilizado ILS 1982. Recife 1-2-0. 2-6-0-5-2-2-1. Final para o Cabo Guardião 06. De frequência, Guardião 06. Sim. 02, decolador 42, controle 1-2-0-8. 1-2-0-8-0-2. Salvador, muito bom dia. Hoje, 02, está com o perfil da El. Olimpo 02, vou para o nível de voo 240, saída da El, Leda e Léo, reporta para o nível de voo 150. Olimpo 02. Em ascensão para o 240, via saída da Tael, Leda e Leos, vai reportar passando 150, Olimpo 02. Já iniciou o pushback. 359, é o solo. 359, contra-ataque. Atualizar o pushback, acionamento 359. Trip 5494, passou pra bola. Trip 5494, reporta posição Mari ou atingindo o nível de voo 060. É o gol no 073. Ciência da informação, nenhuma autorização por seguro. Aguarde qualquer posto seguro no 073. Aguarda até a saída. O 1982 completa a final, chama a torre 1182-95. 8? 1182-95. 1185, obrigado. Decolou do CAB já através de Pituaçu para pouso no Graé. Guardião 06, chame a Torre Salvador, 1182-95. Salvador, gol 1982. Sinal vai estar travado, bom dia. Gol 1982, bom dia, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 20 graus, 149. Autorizado pouso, pistão no zero, gol 1982. Porta Paris. Na 6250, reporta Itapro atingindo nível de voo 050. Reporta 0620, 5454. Trip Golf 54 no 4, reporta posição Mari, mantendo o jogo 060. Reportar a Mari 060. Jorge Salvador, Guardião 06. Guardião 06, prossiga. Tá, vertical de Tapão, visual com a aeronave na final para pouso na 10. Se autorizado, consegue a retaguarda no mínimo para pouso no Graé. Legião 06, autorizado, vento 90 graus, 149, atentando a separação da aeronave no final da 10, reporte no solo controlado. Ciente, a retaguarda da aeronave reportará solo controlado, Guardião 06. Oxenê 6250, desça para 2000 pés, ajuste 1018, está autorizado sinal ILS, reporta estabilizado. 2000 pés, 1018, reporta estabilizado, Oxenê 6250. Taxi 3859, tem 139 a bordo, 4 horas, Campinas. 3859, táxi autorizado, pátio, Índia e Alfa. No ponto de espera, chame torre 3895, ajustado 1018. Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, torre 3895, 1018. Recife, 125, decimal 1. 1982, livrou a pessoa. 1982, prossiga via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chame antes da Juliette, 1982. Alfa, repete no solo controlado. É. P5414, desça para 3000 pés, ajuste no 018, reporte atingindo 3000 pés ou posição etapa. Gente, para 3000, vai reportar 3000 ou etapa. P5414. E aqui o Juliette Zulu. Batamos o Juliette Zulu. Reporta rotatório do Zé Campo. Afirmativo. São 3859, até quanto espera? 2859, Salvador, Oceania 319, puxa acionamento 910. Presidente, aguarde. Aguardando. Romeiano, solo 53, frequência livre. São 3859, a linha decola pistão no 0, verso 110 graus, 159. A linha decola da 0, Juliette, portão 5. Juliette, 5, voo 92. Juliette, reportar a 3, seu 10. Ignoro, puxa, só no 10, são 3 necessidades. Utilizar o localizador, Oceania 6250, completa final, chame a torre 18 decimal 95. 18 decimal 95, direção do luxo, leve sobre câmbio. Tá, tem aqui. Porta estabilizado. O trip 5414, ajuste no 08. Informa o show moderado sobre o campo. Iniciante autorizado 2010. Vai reportar estabilizado localizador. Iniciante da chuva, trip 5414. Pista 17, vento 1 graus, 1 segundo. Autorizado, pouso 17, vetando. Direção de 1, se considere que as 3.0 pela sua esquerda, tráfego no final da 10. Aguarde para autorização de pouso 17. Ok, então 3.0 pela esquerda, de vetando. 073, puxa acerando 1, no chão 3 mil táxi. Puxa acerando, chão para o táxi, 073. São 3859, decolado 56, controle 120 8. 3208 3259, bom dia. Oceania 6250, chuva leve sobre o campo, fica molhado. E o controle 120 decimal 8. Cuidado, recife 090, na curva 77, saída Gon, conde com curva esquerda, agora 0, acionada 02, 71, o controle é 120, 8027, 23, o acionamento 7. 7, 3, 3, linha livre, acionar, chame para início táxi. Vai para o táxi, 2733. Para o táxi, deixa na 63, no 1164, a bordo, 4 horas e 30, Galeão. Autorizado o táxi, até através do portão 05, chame no 05 para prosseguir. Afirmativo, através do, chama no através 05, deixa na 63, no 1. Então, olhando o direito para todos. Afirmativo. Do localizador, 35414. Difícil 414, completa final, chame torre, 18 decimal 95. Pessoal, sempre bom dia. 05, 05. Qual a possibilidade de voar elétrica, 3259?